Você é eu! Quanto é? 1,50. Alguém tem um trocado aí? Eu não tenho um trocadinho aí, moça. Um trocado só. Eu preciso almoçar, por favor. Ei, olha pra onde anda, cara. Alguém tem um trocado aí? Café África. Como está bonita. Oi, Anton. Nunca vi você toda arrumada assim. Eu tô boa pro papel. Ah, claro, olhe pra mim. Bacon, alface, tomate e batata frita. Café? Não, quero. Ai, eu tô tão nervosa. É para ficar nervosa no dia do casamento. É, tem razão. Você está maravilhosa. Obrigada. É emprestado. É uma coisa maravilhosa que você está fazendo. Ah, não, por favor, sem discurso. Olha, eu acho que você... Por favor, sem discurso. Tá bem, sem discurso. Ei, ei, George! Até eu não arrive, nem bouge pas. Você vem? Foi ótimo conhecê-la. Igualmente. Uhum. Você esteve muito bem. Você também. É. Ah, olha só o Anton. É uma cópia para você, Bronte. Só sei por tua avó. Merci, voilà. Formidável. Você sabe, é rien. Très bien. Merci. Eu nunca esquecerei a África. África? É, onde nos conhecemos. Ah, o bar, é claro. Ah. Então, boa sorte na sua vida. E merci, Anton. Vraiment. Enchanté de você. On parle quelquefois. Bien. E boa sorte nas composições. Como é? Sua música. Ah, é, claro. É. Tudo bem. Bom, e agora o que acontece? Só isso. Você não precisa mais vê-lo. Vamos resolver da melhor forma possível. É, acho que temos que ter cuidado. É. Certidão de casamento. A África. É. Foi lá que nos conhecemos. Ele está lá agora. De novo. Eu gostaria que estivesse aqui, mas não está. Eu adorei o apartamento. Ele viaja muito, mas é do tipo quieto. Nós dois somos, de verdade. O que ele faz lá? Ele é compositor. Música africana. Ah. Usa tambores? Não podemos aceitar alguém que toque tambores aqui. Não, não. Ele estuda música africana. É um estudioso. Quer dizer, então, que ele não é africano? É francês. Ah, francês. O que é isso? Guerrilhas Verdes. Não é uma espécie de exército, é? É um grupo ecológico voluntário, senhora Verde. Eles fazem um ótimo trabalho com os pobres. E verá que a senhora Forrey também trabalha para o departamento de parques da cidade. É que tivemos problemas com um inquilino recentemente, um senhor solteiro. Ah, ele negligenciou as responsabilidades relativas ao 12F. É, por isso que o conselho achou que um jovem casal casado seria mais adequado. E eu acho que o fato da senhora fornecer uma botânica fala bastante a seu favor. É, mas é contra o regulamento dar nossa aprovação sem... Eu gostei do casal do banco. Aquele sem cachorro. Olhem, estou ciente da situação, mas é que... Bom, posso fazer o jardim voltar a ser como nos tempos do falecido professor. E eu não quero ser técnica, mas a Moracos Sicônia precisa ser aparada. Os crinos e exames estão muito abandonados. A Camedoria está com as raízes emaranhadas e precisamos cuidar da pobre Ciatácia Dixônia. Sem falar na Cordiline Helicônia. Há também muito o que fazer adubando a aspidistra, as begônias, bromélias... Guerrilhas Verdes. Oh, Bronte! Finalmente eles aprovaram o nosso projeto! Ótimo! É, estava na hora, não é? Eu tenho boas notícias. Ah, é? Quais são? Que tal 300 metros quadrados de solo da melhor qualidade? Tá brincando? Não, não. Olha só, o Rei dos Hambúrgueres vai fazer uma grande publicidade. Ah. Eles vão recriar o Texas. Ah, e aí, um hambúrguer gigante no meio do Texas. Não sabemos o que vão fazer com a terra quando terminarem. David disse que conhece a pessoa certa para resolver isso. Como é que vai, Harry? É, vamos finalmente aprovar. Ah, que ótimo. Rei do Hambúrguer! Viva pro filme! Vai plantar, vai plantar. Tem pra todos. Sim, para mim. Um, vai. Toma, pra você também. Vai plantar. Eu acho ótimo. Vamos perguntar a Bronte e ao filho. Você quer comer? Eu quero, sim. Estou morto de fome. Eu também. Bronte. O quê? Está com fome? Estou. Ah, e você, hein? Eu também estou. Ah, gente, nós quatro podemos comer alguma coisa. Vamos. É, vamos a todas as nações. É importante. Ah, não. É importante. E a gente tem que pensar nas plantas que vai colocar lá. Eu queria pedir. Eu sou o garçom de vocês. É, já vi que tá difícil. É, vamos deixar com vocês. É, você é o garçom daqui? Não, senhor. Jorge, vem cá. Sahib. Vamos embora, tá horrível. Ah, eu acho que não vamos encontrar nada aberto agora. Olha só, a gente já tá aqui há horas, não aguento mais. Já escolheram? Pede aí. Qual é o especial de hoje? Da Suíça, nós temos fígado com molho especial. E da Inglaterra, nós temos roast beef. Eu não como carne. Por que não? Como é que é? Se não come carne, nós temos peixe. Eu também não como peixe, eu sou vegetariano. Ah. Tem algum prato especial vegetariano? Claro, legumes de todas as nações. Tá bom, eu vou ficar com isso, mas sem sal e sem azeite. Sem sal para o senhor, está bem. Eu acho que eu quero peixe. Peixe. Eu também. São dois peixes, tudo bem. E... na mademoiselle? Ou seria, madame? Posso subir? Não. Que é a colégio interna? Eu não conhecia o seu apartamento. Por que tanto segredo? Que segredo? É que a maioria das garotas que eu conheço tenta me agarrar, sabia? Menos você. Tem que ser agarrado por você. Como é que é? Vem ou não vem? Tudo bem. Tá. Boa noite, senhora Forré. Oi, Oscar. Chegou correspondência. A maior parte é para a senhorita Parrish. Eu acho que não sabem que é casada. Ainda uso o nome de Parrish. Liberação feminina. Acho que sim. Nada da África. Ah. Eu já dei uma olhada. Eu acho que ele ainda está no safari, né? Deve ser isso. Boa noite, senhora Forré. Boa noite, Oscar. Medidor de umidade. Alô? Senhora Forré? Sim. Meu nome é Gorski. Eu sou investigador do Departamento de Imigração. De onde? Da Imigração. Estou aqui com uma colega na portaria e gostaríamos de falar com a senhora e o seu marido. O que deseja? Eu queria falar com o Jorge Forré. Ele não trabalha mais aqui. O quê? Ele foi rude com o cliente. Nós não aceitamos isso. Com licença. Não, não, por favor. Eu preciso falar com ele. Sabe onde ele mora? O Jorge Forré é encrenca. Seria melhor ficar longe dele, moça. E agora, se me dá licença, eu estou com o cliente esperado. É amiga do Jorge. Onde pensa que vai? Eu vou falar com a senhora Fourré. Ah, é? E quem é o senhor? O senhor Fourré. O senhor Fourré? É. Ah, eu sinto muito. Desculpe, eu nunca ouvi antes. Seja bem-vindo. Como estava a África? África? É, o senhor trouxe alguma mala? Não, não, nadinha. Sabe, só... quando eu vi o senhor, eu pensei, esse cara aí saiu de uma floresta. Uhum. E eu estava certo. Uhum. Ah, que bom que esteja de volta. Uhum. Eu não gosto de ver um casal como vocês, sabe? Separado do jeito que estavam. É ruim pro casamento. Pode me chamar de anticuado. Ah, não, não. Ah, mas isso não. É que está errado nesse país, sabia? A família está indo pela latrina. Latrina? Latrina, é. Eu estou casado há 15 anos com a mesma mulher, está vendo? Estes aqui são os meus filhos. Ah, eu lindos, ligo pra ela duas vezes por dia. Ah. Eu não gosto desse negócio de liberação feminina. Não, não, não senhor. Não. Casais que vivem em pecado. Esse tipo de coisa. Isso é muito ruim. Ah, é terrível, vou lhe contar. Então. Bom, entra. Olha, eles devem estar chegando a qualquer minuto, por isso... é melhor conversarmos sobre a situação, não acha? Recebeu meu recado? Claro que sim, senão não estaria aqui. Ah, eu falei com meu advogado e ele disse para não entrar em pânico. Provavelmente é coisa de rotina. Você tem café aí? Café? É. Tá, boa ideia. Nós vamos tomar um café como qualquer casal normal. Como vão as composições? Arranjou aquele emprego na Califórnia? Não, eu não gostei, não. Eu prefiro ser garçom do que trabalhar pra gente assim. Mas não está mais no restaurante. É, eu saí. Disseram que foi despedido. Verdade? Gozado. É que eu não gosto do Maître, sabe? Ele é muito snob. As pessoas já vão chegar e você fica andando pelo meu apartamento, mexendo nas minhas coisas. Já pensou na situação em que me colocou? Desculpe, Betty. É Bronte. Oh. Não tem jeito. O café? O café? É. Posso ir pra cadeia e você deportado? Tá pensando no café? Ah, meu Deus, chegaram. Espera. Espera, eu abro. Quem é? É o senhor Fourré? Sim, é o senhor Fourré. É da imigração. Ah, tá. Pode vir. O que está fazendo? Coloque no armário, tá? Ah. Sobre o quê? Nossa história, como nos conhecemos, eles vão perguntar. Não, eles só querem ver a gente juntos, só isso. Aconteceu com um cara lá no restaurante, vão ver a gente e vão embora. Você abre, Cherie. Deixa isso comigo. Não, eu falo, você não fala bem a nossa língua, eu conto pra eles. Não. Anda, fica tranquila, estamos juntos, tá bom? Nada de pânico. Cherie! Anda, vai. Thank you. interessante. Obrigada. Fique à vontade. George. Esta é a senhora Sheehan e o senhor Gorski. Oi. Olá. Como vai? Por favor. Senhor Forré? George, por favor. Sim. O senhor entrou nesse país há 5 meses, segundo nossos registros. É, e já adoro. Bem... É a terra das oportunidades, um país maravilhoso. É. Eu já estou me sentindo em casa. Ah. É tanta sorte. Uma linda mulher, apartamento, plantas. Ah. Muita sorte. É, o seu visto, um B2 de turista, lhe dá permissão só para 6 semanas. Isso já é um delito, mas os acontecimentos recentes sanam isso. O seu casamento lhe dá o direito automático de residência. É aqui o seu local de residência? É claro. É. O senhor se mudou depois do casamento. É. Uhum. Nós falamos com o síndico do prédio. Ele disse que o senhor esteve fora, Sr. Forré. Uhum. Na África. É. Atrás de elefantes. Ah. Com uma câmera. É. É, foto. E ele me trouxe algumas plantas. Umas violetas. Violetas africanas. As violetas. E onde o senhor morava, senhor Forré, antes do casamento? Ah, por todo lugar. Uma noite no parque. E onde o senhor trabalha? Como? Meu marido é compositor. Ele está trabalhando numa importante composição baseada em pesquisa africana. Compositor? Nós não temos registro disso aqui. E o senhor escreve o quê? Rock and roll? Balé. Escrevo para o balé. Balé. Uhum. Sua declaração no formulário de admissão do passaporte diz que não tem condenações. Declaração correta? Claro. Fala francês, senhora Forré? Eu não falo nada. Prepara, é, foi mante, nada. Não foi? Ela fala. Barreira pro amor. Eu acho que isso é tudo. Sinto ter incomodado os senhores. É que estamos investigando estrangeiros ilegais que se casam para obter direito de residência e visto de permanência. São ordens superiores. Da Casa Branca. É. E vocês não querem pegar gente errada. Exatamente. Nós entendemos. Uhum. Uma questão de curiosidade. Onde vocês se conheceram? Tenho certeza de que deve ter sido romântico. A gente... Bom, conta você. Não, não, por favor, você. A gente... Conta. A gente... Nós demos de encontro. Um com o outro. Bum. É, meu Deus. É, eu estava carregando uns embrulhos e... Pacotes? É, pacotes. Ah. E aí... Então aí, eu os peguei... Não se esqueça do Anton. Ah, Anton. Ele estava com o Jorge e eu com É, ele ajudou a carregar. Mas a questão é que ele nos apresentou. Ah, é verdade. Foi ele. Bom... Estava chovendo Isso, ficamos encharcados. Eu peguei um dos pacotes dela quando peguei os meus. Estava com pacotes também. Ah, todo mundo tinha pacote. E com tanto pacote, eu peguei um pacote dela. Por engano. É, então eu fiquei com os meus pacotes e o pacote dela. E fiquei com aquele peso todo na mão, assim. Depois... Ah, pois é. É melhor alguém atender o telefone. Não deve ser para mim. Ah, pode ser que seja, querido, mas não se preocupe, eu atendo. Não vamos brigar agora na frente dos nossos convidados. Alô? Phil, você ainda está no norte, não está? Não, eu não estou contente que ainda esteja viajando. Continue, Sr. Forré. Fio, eu não posso falar agora. Hã? Os pacotes. Parou na parte em que estava com os pacotes dela. Ah, é. É isso. Não, eu estou nervosa. Então, eu encontrei o pacote a mais e... Eu estava com 9 e tinha 10, então perguntei para mim mesmo o que estava acontecendo. Eu estou ocupada. Eu abri, era roupa íntima de mulher. Roupa íntima? Exatamente. Bom, liguei para o Anton e ele disse que deviam ser da Betty. Quer dizer, Bronte? É. Bronte. Mas eu não sabia o nome dela. E agora já sei. E como foi isso? Posso usar seu banheiro? Que ótimo. Banheiro? Não. Pra quê? Não. É que eu preciso ir ao banheiro. Ah! Claro. Claro, à vontade. Onde é que fica? O quê? O lavatório. Pode me mostrar onde é? Ah, por favor, siga-me. Tudo bem. Maravilha. Tudo bem. Desculpe, aqui era o banheiro antes da reforma. Vivo me esquecendo. Ah, vá lá. Aqui era o armário de vassouras, mas fizemos o quarto. E aqui é o banheiro. Vá lá. Meleca. Mudar para o meu apartamento? Eu não acredito que esteja me dizendo isso. Não fique tão chocada. Francamente, eu acho que está enganada quanto às prioridades. Você se casou com um homem que não conhece para conseguir uma estufa. É, isso me chocou. Tudo bem, eu sou antiquado quando se trata de casamento. Eu acho que o amor deve ter alguma participação nisso, não é? E você não? É, tudo bem. Mas se casar com um estranho não a choca, então deixar que se mude, que passe 2 noites dormindo no sofá, não deveria chocá-la também. Isso não está acontecendo comigo. Eles querem outra entrevista na segunda-feira. Estamos na sexta. Tem um fim de semana para conversar. 2 dias? Mas por que tem que se mudar para lá? Por que não nos encontramos aqui no parque? Porque esta entrevista vai ser detalhada. Vão entrevistar os dois separadamente. Vão querer saber a cor das escovas de dentes de cada um. O que ele gosta de comer. Sei lá. É. Vocês vão ter que saber os hábitos de cada um. É como se estudassem para uma prova. Ah, meu Deus. Tem outra alternativa? Claro. Você pode confessar tudo agora. Ele será deportado e você enfrenta a justiça e perde sua estufa. É como viver em alerta policial. Não, não. Isso que fez é um delito. Por mais trivial que tenha parecido ao fazer, é o que fez. Ai. De qualquer maneira, eu acho que deve apresentar o George a alguns de seus amigos. Meus amigos? É, deixe que os conheça. Diga que veio de Paris ou alguma coisa. Eu não poderia fazer isso. Ele é tão sujo. Eu não quero que fiquem sabendo. Você quem sabe. Mas é melhor esclarecerem essa história. Ah, na segunda noite estará terminado e poderemos pensar no divórcio. Mal posso esperar. Obrigada. Espera, eu vou lhe mostrar tudo. Não há muito mais para se ver. Você já sabe onde fica o banheiro? importa de não fumar aqui dentro? O que é isso? É café. Não. É sim. Sem cafeína. Você não tem café de verdade em casa? Não tenho, não. Preciso experimentar o café que eu faço. Eu só bebo sem cafeína. Vai mudar de ideia quando provar. Olha, eu não quero que ninguém saiba disso, tá? Portanto, vamos ter que inventar uma história caso encontremos algum dos meus amigos. Uma coisa simples. Você é um velho amigo, eu admiro sua música para balé. Você está aqui vindo de Paris. Eu lhe acolhi por duas noites. Você é gay. Gay? Eu não quero ser gay. Tudo bem, você não é gay. Você é um velho amigo e como os hotéis estavam lotados, veio ficar aqui. Essa história não é das melhores. Então por que não inventa uma melhor? Não sei, alguma coisa política. Terrorista, quem sabe? Não, sem terroristas, mas político é bom. Um refugiado. É isso aí. Vai dar certo. É. Não, não dizemos nada. Eu sou só um amigo, passando uns dias aqui. Afinal, é Nova York. Né? Tem razão. Bom, você dorme no sofá e a gente divide as despesas. Eu cozinho. Ai. Olha o peixe ali, tá com uma cara boa. Não tá cheirando bem. Vai, devolve. Não tá bom. É para os pássaros? O quê? É comida de passarinho, né? É granola. Ah, devolve que eu vou comprar croissant. Mas eu gosto de granola. Não, tudo bem. Não, vai, você não, pode ir. Não, por favor. Não. B? Pronti? Ei, você mesma. Lauren, o que está fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? Eu estou comprando comida. É que é tão longe do seu bairro. Mamãe vai dar uma noitada de música. Eu disse que compraria umas coisas para ela. Quando é que eu vou conhecer seu novo apartamento? Oi. Oi. Estão juntos? Mais ou menos. É um velho amigo, Jorge Forrier. Esta é Lauren Adler. Oi, Lauren. Que tipo? Você é francês, não é? Oui. Tudo em minha vida tem sido francês ultimamente. Na segunda, comprei um casaco francês. Na quarta, eu fui ver um filme francês. E ontem à noite, Tony me disse, vamos comer comida francesa? É como Carl Jung dizia, um inconsciente coletivo. Coincidência, exatamente, oui. É isso. Muito prazer em conhecê-lo, amigo francês da Bronte. Pois é, Lauren. Se quiser comida francesa de novo, eu vou fazer. Pra Bronte. Tudo bem, pai. A gente só tava brincando. Da última vez, faz uns 6 meses. Olá, senhora Forrier. Agora não, Oscar. Ah, senhor Forrier. Senhor Forrier. Ah, crianças, deixa aqui o senhor Forrier. Foi ele quem esteve na África, sabe? Oi. Bonjour. Os meus filhos. Quem sabe o senhor pensa em iniciar a família em breve, hein? Jorge! Quê? Jorge! Já tô indo, segura já tô indo. O elevador! Espere! Eu vou subir! Esperem! Vou subir! Eles têm que consertar a porta. Alguém pode até morrer aqui. O que que o pessoal do governo queria? Nada. Nós não sabemos direito. O que foi? O visto do Jorge, nada demais. Eles perguntaram se o senhor Forré fazia uma série de coisas. E a senhora Forré, por que que ela foi à África, sei lá? Senhora Forré? A mãe do Jorge. Ela morreu na África. Ah, eu sinto muito. Pois é. Morta por elefantes. Eu adoro ficar olhando você cozinhar, George. Que sorte ter um cozinheiro francês como convidado. Dá pra dar um tempo. O que veio fazer em Nova York, George? Eu cheguei de repente... O George faz política... Fala. Não vai você. Por favor. Política de quê? Balé... político. Nunca ouvi falar de balé político. É mais ou menos... O Jorge compõe para o balé. É um velho amigo. Ele é... Não sou gay. Claro que não. Ótimo. Ele não encontrou lugar nos hotéis e acaba de chegar da África. Olha, somos velhos amigos. É. Por isso não transamos. Conta, você matou alguém para conseguir isso aqui. Você deve ter moído e usado como adubo. É impressionante. Tem como seu amigo francês, depois quero detalhes. Ah, Lauren, por favor. Minha mãe adoraria isso aqui. Ah, por falar em minha mãe, adivinhe. Ela e papai vão embora de Nova York. Não, e o lindo jardim dela? Eles vão embora. De qualquer maneira, eu já falei com papai sobre as minhocas verdes. Guerrilha verde. Tanto faz, como é um grande liberal, ele disse que gostaria de dar a você e a seu grupo todas as plantas. Não, aquelas árvores lindas. As árvores, as plantas, tudo. Ah, mas é fantástico. O nosso estoque está tão pequeno, precisamos de plantas. Espera um pouco, tem um problema. Mamãe não quer nem ouvir falar. Mas eu não sei, eu acho que se conversasse com ela, mudaria de ideia. George, ça c'est fantastique. Não. Ah, oui. Ah, que isso. Prontinho, não comeu nada. Não é meu tipo de comida. Ela gosta de alpiste. Isto não é saudável, não serve pra nada. Ah, pra que serve a vida se não pra se curtir? Se importa. Parecem um casal de velhos. É. Como se conheceram? Bom, ela estava levando muitos pacotes e então... Lauren, é uma longa história. Depois eu conto. Eu tenho que trabalhar agora, catalogando as plantas. Já entendi. Não, termine o seu vinho. Ah, só merci. Mais um pouquinho. Prazer em conhecer foi você, foi um prazer George. Conhecer você. Au revoir. Au revoir. Ótimo, a gente se vê. Ele é o máximo. Olha, eu agora posso falar. Eu não gostava do Phil. Ah, tão certinho, um saco. Phil e eu continuamos juntos. Ah, me desculpe. Ah, que vergonha. Olha, eu gosto do Phil. Ele é todo preocupado com o meio ambiente e tudo isso. É, sim. Ah, a minha cara dar mancadas. Deixa pra lá. Olha, nesse caso eu não me importaria em me encontrar com George de novo. Ele é atraente. Botânicos são estranhos. Tchauzinho, Lauren. Tchau. Por que foi convidá-la para almoçar? O apartamento é meu. Não vai dar certo. É, não vai se não souber tudo a seu respeito. E aquela história idiota sobre os pacotes? Sua mãe, os elefantes, mentir para os meus amigos, é tudo horrível. E eu sei que você está com um cigarro embaixo da mesa. Vá fumar lá fora. A mentira começou quando se casou. Eu não fiz você mentir. E eu não convidei ninguém para almoçar. Você só me culpa. Você também fez. Fiz o quê? Se casou comigo. Eu casei pelo visto permanente. Você, porque casou. Ninguém te obrigou, ninguém. Lá fora! Lá fora! Se me forçar a ser bruto, eu posso ser bruto. Portanto, cuidado! Olha só o que fez. Seu francês grosso, idiota. Oh. Alô? Oi, sou eu. Eu só queria agradecer pelo almoço. Sua estufa. Eu tô morrendo de inveja. Ah, Lauren, me desculpe. Eu menti pra você. Mentiu? Não tô entendendo. Quer dizer, por não ter contado e por não ter chamado você aqui antes, afinal, é minha amiga mais antiga. Que isso? Esquece. Ai, eu não tenho sido muito sociável. Tem razão. É que as coisas têm andado meio complicadas. A mamãe está dando um jantar hoje à noite. Bom, eu acabei de falar com ela e ela convidou você. É uma boa chance de falar sobre as árvores. Pode levar o George. Fazendo aqui? Eu saí e comprei esses tomates para você. Olha, é muita gentileza sua. Vem aqui fora, vem cá, vem. Aqui. Olha só, rabanete, pimentão, cenoura. Ah, não, as minhas plantas. Era só mato, eu arranquei tudo. É a minha pesquisa. Ah, desculpe, eu comprei para você. Não toque nada, está bem. Tá, e tá não bem. Entre mais na estufa, é tudo o que eu peço. É o meu local especial. Oh, meu Deus. Gosta mais das plantas do que das pessoas? De algumas. Ai. Estou fazendo as pazes, tá bem? Eu não fiz guerra. Você me perguntou por que entrei nessa. No casamento. Foi pela estufa. A estufa? E eu não espero que entenda, mas foi por isso que casei. Ah, entendi. Você quer uma coisa? Aí vai em frente. Nós vamos trabalhar hoje? Estudar, como na escola? Eu tenho que sair. Então eu também vou. Não. Por quê? Ah, seu namoradinho, não, vegetariano. Ele está viajando. Então. Não. É na casa dos pais da Lauren. Você os chamaria de snobs. Ah, eu vou envergonhar você, né? Não. É, eu sei, sou grosso. Não. Os Adler estão querendo doar algumas árvores ao grupo ambiental a que pertenço. E o que é isso? É apenas um grupo ecológico. Nós vamos às áreas pobres, como o bairro espanhol e... Eu venho dessa vida, está perdendo seu tempo. O quê? É, nada vai mudar aquilo lá. Sempre vai ser assim. É melhor você esquecer. Esquecer? É. As árvores são ótimas, claro que são. Mas não se come as árvores. Mas nada muda sem esperança. Está dizendo que os jardins criam esperança? É alguma coisa. As árvores são ótimas, mas vá até o campo se quiser vê-las, entendeu? Tente dizer isso às crianças. Elas vivem no caos, na desesperança. Pode achar que não é nada dar a elas um jardim onde plantem árvores para subir, mas pelo menos faça alguma coisa. Se a diverte, então faça. Me diverte? Ah. Ah. Caos. Desesperança. Melhor solto. O quê? O seu cabelo fica melhor solto. Eu volto às 10 e vamos trabalhar. Por favor, não atenda o telefone nem abra a porta para ninguém. Não se atrase. Não precisa agradecer. Vamos aos nossos comerciais, por favor. Do jardim. Obrigada. Eu acordei há mais ou menos uma semana. Ele disse: sabe de uma coisa? Vamos embora. Que foi isso? Pronto. Você está linda. Obrigada. E agradeço o convite. Olha, que isso. É maravilhoso encontrar vocês. Puxa, quanto tempo. E a Lauren nos disse que estava com um lindo apartamento. É, ela já chegou? A questão não reside em ser ou não ser pornográfico, e sim se se pode chamar ou não de arte. Afinal, escute, meu caro amigo, já viu o que é que a sua filha criou? Lafayette estava no cavalo e saiu do cavalo para saudar meu ancestral, beijando em ambas as faces, nos dois lados. Ah, mas precisava descer do cavalo. Olha, eu acho a maior besteira desses ambientalistas que plantam árvores sem saber o que estão fazendo. Eles não me escutam, nem preciso dizer. É claro que sou apenas um curioso, mas eu já escrevi algumas coisas a respeito do assunto. Deixa que eu atendo, deve ser a Lauren. Como artista, nossa filha se dá o direito de chegar atrasada. Finalmente. Oi, mãe. Este é Georges Forêt, de Paris. Oi. Entre, George. George está hospedado na casa da Bronte, mas ela ficou envergonhada de trazê-lo. Não se importa, né? Mas é claro que não. Eu fui buscar a Bronte e encontrei sozinha. Bonsoir, bienvenue. Entre. George é um compositor importante. Vocês Por dois favor, terão não muito não que conversar. Isso, muito interessante. Mamãe toca um pouco de piano. Ouviu? Um pouco. Alberto? Outro lugar, por favor. Atenção. Eu gostaria de apresentar Georges Forêt. Um compositor francês. Não, por favor. Bonsoir. Boa noite. Está vendo esse homem sentado à sua frente? Ele é muito importante. Ele pode lhe dar boas chances. Preste atenção. Você mora em Paris? Prontinho. Eu cheguei lá e ele estava sozinho. Achei que gostaria que viesse. Tudo bem. Tudo bem. Saibam, igrejas estão prestes a comemorar seu 40º aniversário de casamento. Um brinde, parabéns, muitas felicidades. Há quantos anos estão casados? Há 5 anos. Você é casada, George? Eu? Não no momento. O que quer dizer com isso? Não necessariamente. Está se divorciando? É isso mesmo. Você nunca vai se casar. Por que diz isso? Oh, você já disse muitos nãos. Vai terminar como Kate Hepburn, cercada por um monte de plantas lindas. Os homens que conheço são chatos ou vulgares demais para se passar o resto da vida. Mude o tipo de homem. Ah, é mesmo? É mesmo, Ben. Se procurar a mesma coisa nos homens, acaba terminando só com os bonzinhos. Bonzinho? Oh, que palavra horrível. O Phil é bonzinho, né? O Phil é diferente, ele é botânico. Vocês são parentes? Eu adoro. Parentes? Você é parente do Forré. De quem? Forré. Gabriel. Eu adoro sua música de câmara e suas composições para a harpa. São tão sensuais. Nós dependemos de doadores e não temos quase plantas. Se visse como o jardim mudou a vida das crianças, eles não eu têm. Eu sei do que está falando, mas eu espero que você entenda. Retirar as plantas seria um crime. Não podemos fazer isso, querida. O prazer que ele me deu... E que dará a quem comprar a casa. Você me entende, claro, querida? Obrigada. E agora, George Forré. Ah, é o não, George. Não, por favor, eu tô sem partitura, não toco bem. Ah, não, você sim. Uma de suas composições mais antigas. A gente já estava de saída. É, precisamos ir. Ele tem outro compromisso. Ah, é. Por que não, George? Só quer tocar. Não é sempre que temos um Forré em casa. É verdade. Anda, George. Ótimo. Não é nenhum Mozart. Eu sei. Quer traduzir para mim, madame? Traduzir? Une fois j'entendis le bruit des vents dans les arbres. Uma vez eu ouvi o som do vento nas árvores. Eu acho que é isso, não é? Une fois j'entendis le bruit de rire des enfants. E um dia ouvi o barulho do riso das crianças. Je pleurai un chaud de larmes pour ces arbres perdus. E chorei lágrimas salgadas e quentes pelas árvores perdidas. Laissez venir les petits enfants dans les arbres et je les donnerai l'espoir, il a dit. Deixem vir as crianças até as árvores e lhes darei esperança, ele disse. Il n'y a pas d'arbres pour ces pauvres enfants perdus. Não há mais árvores para essas pobres crianças perdidas. La pauvreté à la joie. E a pobreza é seu brinquedo. Et la décadence à la joie. E o desespero seu jogo. Ils sont la désordie à escalar. Eles têm somente o caos para escalar. Acho que conseguiu suas plantas. Merci, merci. Pode deixar. Com licença. Brunch, dieta, iogurte ao piste, não come carne. Família Adler. Lauren, a garota. Mm-hmm. Creme para o rosto Monticello. Creme restaurador Monticello para o rosto. Creme restaurador para o rosto. Creme restaurador. E eu espero que esteja bom. O quê? O sofá. Ah, claro. Tá ótimo. Obrigada. Por quê? Por hoje à noite, a música, o poema. Ah, aquilo? Não, eu não fiz por você. Eu fiz por mim. Ah. Você ficou zangada quando eu cheguei com a Lauren. É, fiquei. E se ficasse zangada, nós íamos estudar. E aí eu não recebo o green card. Você está compondo alguma coisa agora? Compondo? É, você está sempre cantarolando. Eu? Não canto nunca. Canta sim, o tempo todo. Se incomoda você, eu posso parar. Não, eu gosto. Que gozado, é a primeira coisa que gosta em mim. Não desgosto de você, Jorge. Só não tenho opinião a seu respeito. Eu só quero que isso termine e a minha vida volte a ser como era antes. E eu estou querendo que a minha vida comece. Está bem. Vamos trabalhar. Essa aqui... Ah, essa aqui foi na casa dos meus avós. Tinha umas roseiras lindas. Quem começou a ter roseiras foi o meu avô, atrás da casa. Ah, isso é na praia. A gente sempre comprava esses chapéus. Ah, e aqui no jardim de infância. E esses são os meus irmãos e minhas irmãs. Ah. E meu pai é escritor. Ele mora em Connecticut. Ele nos deu nomes de escritores famosos. É uma praga para o resto da vida. Ele queria que eu fizesse alguma coisa artística. Tudo bem quando eu dançava, mas ele não gosta de botânica. É a Colette. Colette. Austin, Lawrence e Elliot. Austin, Lawrence e Elliot. Esse é o meu pai. Ah, essa foto aqui é melhor. Ele tem um rosto forte. Ele é um homem muito forte e com opiniões fortes. Na verdade, você e o meu pai não poderiam ser mais diferentes. É, vocês iam se odiar. Por quê? É que você é conservador a respeito de tudo. Ah, eu não sou nada. Você é que é assim. Todas as suas ideias vêm da mesma fonte. Não é verdade. Hã? Essas são da faculdade. Passeatas. Para quê? Ah, para tudo. Para tudo. Aqui é a Lauren. Lauren, essa eu sei. É o Phil? É, o Phil. E... tá apaixonada por ele? É, estou. Ele é meigo, sensível. Vegetariano. É, ele liga para o que coloca para dentro do corpo. Não é igual a mim, né? Um porcão. Eu tinha 12 anos quando fiz isso. Na escola não implicaram? Na escola? Não. Saí da escola com 10 anos. É igualzinho a do meu pai, sabe? Ele era mecânico, mas sempre sonhou em ser cigano. Ele queria ser cigano, poder viajar. Essa aqui foi presente de uma putain. Sabe o que é putain? Prostituta. Duas garotas lá da cidade. Liane e Michelle. Michelle tinha lindos cabelos ruivos e... é assim que o coração é. Amor e ódio. Se as pessoas dizem que amam tudo, não é verdade, sabe? É assim que o coração é. Aqui minha honestidade. E essa aqui é quando eu era mal, quando morava na rua. É uma faca, por vingança. Quando alguém faz uma maldade com você, você faz uma tatuagem até encontrá-lo e matá-lo. Aí faz uma outra aqui, com a faca de lado. Mas você ainda não tem. Eu ainda não me encontrei. Já esteve na cadeia? Já. E por quê? Coisa de garoto. Roubo de carro, nada grave. E a sua menstruação? Minha? Menstruação, no começo do mês, no fim do mês, quando é? É no começo do mês. Começo, tá. Eu não acreditei que fosse compositor. Afinal, contou tantas mentiras que é difícil se saber qual é a verdade. Tem que confiar na sua intuição. Esse aqui era o meu namorado da faculdade. Ele também era músico. Ele tocava trombone. E ele foi o primeiro a beijar esses lábios. Eu acho que não vou lhe perguntar isso. Boa noite. Bronte? O quê? De que lado da cama você dorme? Direito. Tudo bem, eu fico com a esquerda. Tá bem. Vem, temos que trabalhar. trabalhar. África, domingo. Cherie. Está quente aqui na África. E é muito verde. Os elefantes estão nervosos de novo. Eu acho que são os tambores. Acho que isso deixa eles loucos. Eu sinto saudade de você todos os dias. E faço a mesma pergunta. Quando é que você vem, Cherie? Querido Jorge, o apartamento está lindo. Eu só preciso olhar o peixe para pensar em você. Volte logo. Nunca está longe de meus pensamentos. Muito amor. B. Isso é ridículo. Não. Pelo meu green card eu faço tudo, tá? Me dê a máquina aqui. Precisamos de um céu bem azul. E estamos na nossa lua de mel e temos que sorrir como bobos. Pronto, agora uma conchinha, tá? Aqui. Eu tiro, olha, nos slaloms, sabe? Eu sou muito bom nos slaloms. Não se esqueça, hein? Tá, não esqueço, não. Tá bom, agora eu preciso de um céu azul. Pronto. Assim. Bom. Tá muito bom. Pronto, mais um. Tá ótimo. Essa. Pronto. Bem. O balé político. O quê? Eu faço o oprimido e você é a vitoriosa. Tá bom. Vitoriosa. Vitória. Isso. Vitória. Ficou bom? Ficou. Mais uma. O verde. É. Coloque as plantas atrás de você. Verde. Feta tension, coloque a planta verde atrás de você. Mas é claro que a planta verde seria pronto, meio... Não, assim está ótimo. Muito bom. Tá passando o clima dos elefantes? Tá passando, mas... Não, talvez com a faca, é como se estivesse... Sim. Tá ótimo assim. Ai, eu tô me sentindo tão boa. Não, tudo bem. Mais uma. Sorrindo. Pronto, mais uma. E agora? Agora, o faz tudo. Faz tudo? O bom marido sempre faz tudo em casa, não faz? Que vai. Ótimo. Tá bom esse aqui? Maravilha. Peraí. Sorrindo. Pronto, agora banco faz tudo. Assim? Fique aqui. Alô? Surpresa! Somos nós, querida. Estamos Mãe, no seu prédio. Por que não ligou? Podemos subir? É claro. Eu... Que está tudo olha... Bem? Claro. Podem subir. Jorge! São os meus pais. Esse aqui é o pior. Você tem que sair, senão eles me matam. Não tem tempo. Tá, tudo bem. Pegue os esquis. Os esquis? Coloque no armário. Tá. Abre a porta. Abre. Tá. Obrigado. Oh. Abre a porta! Desculpe. Tudo bem. Você vai embora. Eu invento alguma coisa. Será que eu podia falar com a senhora e seu marido? Ele está de saída, senhora. Mas eu quero saber sobre os homens do governo. E ontem à noite eu vi tambores. Tambores da selva. Não. Por favor. Eles ficaram perguntando muitas coisas sobre a senhora e seu marido. Ele não é espião, é? É claro que não, senhora Bird. Jorge. Oi, querida. Mamãe. Papai. O que está acontecendo? Um instantinho. Oi, eu falo com a senhora depois. E os tambores? Depois. O quê? Eu falo com a senhora depois. Se tivessem ligado, eu teria preparado alguma coisa. Eu preparei para você. Já que você parou de nos visitar, não tivemos. Não, não é isso. É que seu pai tinha que falar com uma pessoa. Que entrada interessante. Mas que lindo. É. Esse é o Jorge. Olá. Oi. Ele é carpinteiro. É. Oh. Se puder terminar logo o seu trabalho, Jorge. Tá bom, eu vou acabar o meu trabalho. Mas é lindo. Agora sei por que ficou tão aflita, meu bem. É muito pequeno. Eles assinaram o contrato, pai? Ah, não vamos falar nisso agora. Se assinaram o contrato, não. Eles desistiram. Mentirosos. Eles mentiram para mim. Ah, vai ler o jornal, querido. Nós uma vamos coisa que eu detesto é a mentira. Deixa, querido. Vai ver o jornal e vamos ver as plantas. Vem. Claro. Mas está muito bonito, querido. Gostou? Claro. Olha, quero uma ajuda, George. Não, obrigado. Só estou medindo. Me dar uma mudinha. Oh. Claro, mãe. Medindo. Uhum. Ela teve bebê prematuro. Prematuro? E o nome? Tiffany. Agora tem Tiffany Tarquin. Obrigada. Pretencioso. Querido. Ele é um autor pretencioso mesmo. Uhum. É sim. Você acha que não? Você está de mau humor. Eu preciso de um parafuso. Como é que é? Preciso de um parafuso. Não estava de saída? Eu consertei a porta, mas é que... Eu já ouvi o que disse no armário da pia. Eu vou ajudar George. Ele parece meio perdido. Querida, prove isso. Ah, deixa os princípios de lado e prove. Mãe, vamos pegar aquelas orquídeas. Com certeza já estão querendo ir. Ah, não, meu amor. Não estamos com pressa nenhuma. Mãe, vem aqui. Ah. Você não é carpinteiro de verdade, é, George? Gostou? É linda. Eu estou cuidando tão direitinho delas. Ah. Boa dona de não. Casa. Sou compositor. Tá aprendendo, né? Oh. Eu era faxineiro quando comecei a escrever. Eu adoro isso aqui. Há muito, muito tempo. Nós tínhamos nos casado. Contra a vontade de meus pais, eu devo dizer. Eu não tinha um tostão. Sinto sua falta todos nós os dias. Nós nos apaixonamos imediatamente. E foi difícil, muito difícil, mas... Certidão de casamento. Se ama. Romance a bordo, sabe? Com licença. Bronte. Vem aqui um minuto. Eu pego para você. Pode deixar. Tudo bem. Eu pego. Bronte, o que é isso? Obrigado. Eu estava no meio de um treinamento de salvamento. E nós fomos parar no mesmo barco. Não está na hora de ir, Jorge. Vai lá para fora com a sua mãe. Vai. Mas... George e eu estamos com tudo sob controle. Vai, sai logo. Nós estamos conversando sobre música, amor, esquis... E outras coisas belas, não é, George? Sente-se. Quer dizer que você é compositor? Ah, eu gosto muito do seu George Bronte. É encantador. Ele não é meu Jorge, mamãe. Já devia ter ido embora. Mas está distraindo seu pai. Ele fica nervoso na cidade. Devemos agradecer. Altura: 1,70 m. 1,73 m. 1,73 m. Peso: 65. Não. Não? Não, 60 quilos. 60? É. Olhos. Castanhos. Castanhos, é. E uma cicatriz no tornozelo. Como sabe? Eu sei, eu vi. Data de nascimento, 24 de agosto de 1959. É isso aí, muito bem. Agora é minha vez. Vai. Ah, olhos verdes. Nariz altura... grande. Não. Ah, é claro que é. Altura, 1,90 m. É. Peso... Ah. Você se preocupa demais com o peso. Aos 17 anos conheceu Helena. É. Ela estava na Universidade de Paris. Ui. Ela o ensinou a escrever e ler música. Uhum. E vocês moraram juntos durante sete anos. Até ela morrer. Aí você desistiu da música por vários anos. Certo? Isso, mas eu não escrevo música. Eu só toco piano e sempre nos bares. É. E a Yentuman viu você uma vez em Paris. É. E disse que ajudaria você a começar aqui na América. É, aí eu acordei aqui na América. Lindo país, terra da oportunidade. Aham. É. Bom, vamos voltar ao trabalho. Você morou com dois homens, primeiro Peter e depois Stephen. Uhum. Os dois muito legais. Legais? É, foi o que você disse. É. E Stephen queria se casar com você, mas você acha que o casamento é chato. Ah, não ser o nosso. Ah, eu sei. É. Depois conheceu o Phil. Phil. A ele você ama, né? Não vai poder dizer isso a eles. Ah. E eu deixei o Phil e se casou comigo, porque... Porque você é diferente e engraçado. E não esqueça de que eu sou um bom faz-tudo. Claro. Você teve muitas mulheres, mas não amou ninguém de verdade depois de Helene, a não ser eu. E você se apaixonou por mim porque... Ah, preciso de um bom motivo. Eu não consigo pensar. Não pode ser tão difícil assim. Ah, deixa eu ver. Ah. Tem que haver um bom motivo. Ah, já sei. É. É porque eu comecei a ouvir música de novo. Uhum. Quando eu era pequena, era a mesma coisa. Ah, é? A mesma coisa. Uhum. Lembra? Ah, sei lá. Eu dei 5, não foi? Tá, tudo bem. O que foi? Nada. Mas, não me espere. Hã? Phil! Phil! Oi! Ah, você está linda, linda, linda. Vamos para essa casa. Não, não, não, não. Ah, podemos ir não, até não, o Ângelos. Não, vamos por aqui, está tudo combinado. Eu já fiz reserva, vem. Vamos, eu já resolvi tudo. Ah. Já está tudo certo, vem comigo. Vem por aqui. Não, não, não, não. Vem comigo, eu já combinei tudo. Ah, anda. Por favor. Vamos, isso. Ah. Me diga tudo o que você fez enquanto eu estive fora. Não fiz muita coisa. Não fez não? Sentiu saudade? Senti. Ah, é? Senti. Eu senti muita. Tem certeza que sentiu muita saudade? Claro. É verdade? É. Não tá com cara de quem sentiu. Olha, eu acho que senti mais saudade de você do que você de mim. Não é verdade. Devia ter ido lá, era lindo. Eu vi a gente lá, no meio do nada, plantando nossos alimentos. Uma noite houve uma lua maravilhosa, devia ter visto. Aqui tivemos a mesma lua. É, mas você devia ter visto sem poluição no céu. Estava gloriosa. Era uma noite encoberta e, de repente, do nada, surgiu uma lua enorme que rompeu as nuvens. De repente, parecia até que era dia. Sombras enormes eram feitas pelas árvores. Nós temos que ir lá na próxima lua cheia. Você vai adorar. Eu nunca vi uma coisa tão linda. Dia do casamento. Lua de mel, Aspen, África Safari, Quênia. Praia da Califórnia, férias. Faz tudo. A bela Bronte. Agora vai. Não, não. Olha aí, o porteiro não está aqui. Olha, a gente fica junto amanhã, tá? Por favor. Não, só até a porta. É que pode haver algum invasor aqui por perto, rondando essa área. Eu vou te proteger. Que lindo. Pronto, agora a gente vai fazer até aqui. Pode não, ir. Não, não, não. Eu não posso ir até ver a estufa. Ah, filho, você bebeu demais. Vem cá, vem, vem cá, vem cá. Tá tão gostosa. Ah, filho, ah, não, por favor. Que é isso? Peraí. Andróide. Vem cá, vem cá. Fio, não. Ah, que é isso? Não ouviu o que ela disse? Ela disse pra você ir. Quem é, hein? Sai ou eu te boto pra fora. Jorge, fala pra mim, isso. Quem é que é esse cara aí? Se manda, vegetariano. Quem é você? Jorge, não. Eu sou o marido. Só isso. O que é que você disse? É a minha mulher que você tá agarrando. Saia daqui. Bronte, Bronte, isso é verdade, é? É, mas não é o que você está pensando. Como é que é? Phil. Pra fora. Não, não, peraí, peraí. Pra fora, pra fora. Peraí. Pra fora. Você é o garçom do restaurante. Sai daqui. Sai. Daqui. Olha aqui, eu vou descobrir o que é que tá havendo, tá? Essa salada de pepino. Seu vegetariano. Agora vai. E a entrevista? Nós temos que ir amanhã. Fora! Está chateada. Chateada? É. Chateada! Fora! Mas aí, fora! É. Eu não quero nem saber, eu não quero saber o que vai acontecer. Pronto. Você vai agora, eu chamo a polícia, eu vou ligar para a imigração. Cadê? Deve ser melhor do que isso. Pelo menos terei uma cela só para mim. Não. Bronte. Deixa de bobagem. Bronte. Bronte, abra a porta. A porta, Bronte. Essa não. Anda, fora, fora, volta pro metrô. É você. Bom dia, senhora Bruce. Desde que mudaram pra cá, temos tido problemas. Eu não quis acordar você, querida. Esqueceu sua chave de novo? É, eu sempre me esquisto da chave. Devia ter ido dormir no hotel. O síndico não vai aprovar uma coisa dessas, não. Dormir no corredor. Com licença. Não estamos na África, não. Eu sei disso, senhora Bruce. Não vai acontecer novamente. Senhora Bruce. Por que fez aquilo ontem à noite? Eu não gosto de vegetariano. Não seja ridículo. Do jeito que incomodava você, eu perdi o controle. É pra considerar isso uma desculpa? Ele não serve pra você. Ah, é mesmo? Ele entende mais de sentimentos do que você imagina. Sentimentos? Você não tem sentimentos. Você é novo e seus modos são horríveis. Ah, e você acha isso importante? Você é um mais-nove. Você é um porco, gordão. Você é um nojo. E você diz que é rebelde, mas você tem medo do papai. Meu pai fez alguma coisa pela vida dele. É, e você vive a vida como se estivesse num livro. E você tem 40 anos e dorme no parque. Ah, e o Phil? Ah, já sei. Você faz um lindo par com ele, como ele é. Tem que transar. Que linguagem de esgoto. É de eu sou, você eu sou sim. Sou um esgoto, sim, mas você é como uma planta. É um cactus, é. Uma vez eu disse que não tinha opinião a seu respeito, agora eu tenho. Eu odeio você, Ah, grande opinião. Meu Deus. A entrevista. Ah, meu Deus. Você tem. Eu vou fazer. Eu faço. Esse carro aí, idiota. O que houve aí? Vamos, Pedro. Vamos. Vamos. Você pode querer pelo metrô, moça, mas não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Vamos pelo parque. Há um vazamento de água. A cidade está desmoronando toda. Vamos pegar o táxi do outro lado. Prontinho, o parque é longe. Prontinho, o parque é muito longe. Vamos pegar um táxi. Prontinho. Tá quase na hora! Vamos! Ali! Agora vem por aqui. Tem certeza? Tenho! A gente não pode se perder. Eu tenho certeza, claro que tenho certeza. À direita! À direita! Ah! Cuidado! Por ali? Anda! Funcionando. Número 75. É a nossa vez. Comida da Brown's a pista, salada, não come carne, nem gostura. Amigos Adler, pai Saúl, mãe Anete. Creme de rosto, Monticello, Monticello, Monticello. Monticello. O seu pai se chamava Bertrand ou Bernard? Henri. Ah, é. 76. 76. Espera aqui, senhor Forré. E a senhora me siga, por favor. Dia do casamento. Senhor Forré, como sabe, temos dúvidas de que seu casamento seja verdadeiro. Eu tenho aqui um número de perguntas detalhadas. Suas respostas nos ajudarão a fazer um julgamento. Eu quero que seja breve e que vá ao assunto. Eu peço para erguer a sua mão direita. Você jura que as provas que dará são verdade, nada mais que a verdade e apenas a verdade? Eu juro. Eu juro. O seu nome é Bronte Mitchell Forré? O pai dela é um escritor. O nome dele? É Sidney. Sidney Parrish. Ele não teve educação formal. Ele fugiu de casa aos 12 anos. Plantas. Ela adora flores e sementes. É a pesquisa dela. Ele sabe que adora saladas. Ele gosta de comida gordurosa, sabe? Ele é francês. Ela come uma coisa que acho que é alpiste. Alpiste? É. Muesli sem cafeína. É horrível o café. Ele cantarola todo o tempo. Cantarola? Ele está compondo. E não faz isso há muito tempo. Ele diz que não é sensível. Mas não é verdade. Ele é muito sensível. E me faz rir. Ela é muito boa para as pessoas. Acho que eu não sou. Não confio nas pessoas. Ele teve uma vida difícil. De certo modo, ele não aprendeu a dar. Mas ele tem muito para dar. Ela tem paz. Eu não tenho paz. Ele tem paixão. Ele devora a vida. Tenho certeza de que é só isso. É só rotina. 1,73 m. 1,90 m. 62 kg. Ele não me diz quanto pesa. Ela dorme do lado direito da cama. Dorme do lado esquerdo. Escova de dente dela? É verde. A minha é verde. Creme para o rosto? Monticello. Mônaco. Não. É Monte Carlo. É a única resposta que eu vivo esquecendo. O senhor lembra de todas as respostas? Ela não tem culpa. Não façam nada com ela. Acho que deu tudo certo. É, comigo também. Vai conseguir o que deseja. O green card. Ah, é. Eu vou ver você de novo, é porque tenho que pegar as coisas. Pode pegar com o Oscar. Ah, o Oscar, boa ideia, claro. O Oscar, é. Uhum. Assim que soubermos de alguma coisa, começamos... Ah, você sabe, o divórcio. Ah. O mais depressa possível. Uhum. Boa sorte com sua música. E eu espero que consiga árvores e novas. Adeus, Jorge. Adeus, Branti. Oh. A aliança. Ah. Madame, joia africana. Não, obrigada. Thank you. Bom dia, senhora Forré. O senhor Forré passou aqui e pediu para lhe dar isto. Eu acho que o voo dele atrasou. É. Obrigada, Oscar. Para Bronte. África, terça-feira. Cheri, os elefantes estão alvoroçados de novo. Tanto que nem consigo dormir. Eu adoraria me despedir antes do próximo safari. Monticello. Eu tentei o mais que pude, mas falhei. Oh, o que me disse? Tudo bem. Nós fizemos um trato. Eu vou embora depressa e você fica com sua linda estufa. Eu não ligo para a estufa. Está na hora, senhor Forré. Eu escrevo. Senhor Forré! Vou escrever todos os dias. Vamos, senhor Forré! E as cartas dirão sempre a mesma coisa. Quanto é que você vem, Cher? Last night I had a dream. Você guardou? Keep your eyes on the prize. Don't be dismayed. Don't be dismayed. Deep in your heart, you must believe. Everything is gonna be. Eu também. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright.